Conversas Aleatórias. Edição 78 de Conversas Aleatórias, que começa neste momento. O melhor programa na Antena Web, sobretudo quando é o único que está a ser emitido. Bom, eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado está o Joaquim Pereira. Hoje é sábado, mas o programa é emitido no domingo, porque domingo é dia de eleições, temos muito o que fazer, portanto antecipamos para sábado. Não foi, Joaquim Pereira? Sim, senhor. Como temos de cumprir o nosso dever, antecipamos a gravação e assim podermos estar mais com a cabeça mais fresca para votar como deve ser. E além disso, neste sábado estamos a gravar diretamente de Lisboa, porque vamos até ao Estádio da Luz ver o jogo entre o Coimbrões e o Canidão. Não, senhor. Ah, não? Não, é o Canadá. É o Canadá. Pus letras a mais, troquei letras. É o Candal. Ai, o Candal. Candal, meu Candal, Candal, Candal. E hoje? No final de uma semana muito agitada. Há semanas mais agitadas que outras, no que, à minha opinião, diz respeito. E esta semana foi particularmente agitada, com várias notícias, temas interessantes, agitados, curiosos que surgiram. E um deles, não sei se sabes, Joaquim Pereira, foi descoberto que Jesus Cristo trabalha numa empresa de telecomunicações. Sabia disso? Ai, sim. É verdade. Porque nós dizemos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós, que é a nova empresa do... Não é só... Mas Oni Ótimos, coisa. Pois, ele está é no meio nós. Ele está no meio... É o nós aos nus. É nus, não tem acento, é nus. Não tem nós acento. Estamos nus. Ora, nós estamos nus. Exatamente. E também numa semana em que lá para os lados de São João de Pesqueira foi apanhado o periquito. Palito. É o periquito. Hoje, ainda ontem numa emissão, numa entrevista para as eleições europeias, houve um candidato que disse... A senhora jornalista, Maria Flor Pedroso, da Antena 1. Pois. Olha, a Antena 1 deve gostar de ser referida aqui, que ontem, sexta-feira, até passaram uma mensagem minha lá em emissão. Pois eu mostro em off, com o microfone desligado. Continuar. A senhora jornalista Maria Flor Pedroso sabe onde é que estão os boletins de voto para domingo? Estão na casa dos presidentes das respectivas assembleias. Mas isto tem algum assunto? Dizem que é para poupar dinheiro. Poupar dinheiro? Nós gastamos sei lá quanto dinheiro em 7 a 8 cavalos para apanhar o periquito. Portanto, eu aprendi com ele que vamos apanhar o periquito. Hoje é uma emissão em que vamos deixar um litoral, ficar amuados e participar em fraudes. Para já, uma das notícias da semana, que acaba por ser o tema central de hoje, surgiu no dia 19 de maio, que foi logo no início, na segunda-feira, no segundo dia da semana, porque a semana começa ao domingo, na minha cabeça. E segundo Jesus Cristo fez... Disso mandou, foi a primeira obra, foi no domingo. Ora está, portanto é o primeiro dia. E no sábado é que acaba a semana. Por isso e não... que eu disse, hoje é o final da semana, porque estamos a gravar um sábado. Exato. Na segunda-feira surgiu que a notícia que apontava para que algumas dezenas de pessoas no Conselho Miranda de Douro concentraram-se na Praça do Município para protestar contra o encerramento de serviços públicos naquele Conselho e chamar a atenção do Governo para a interioridade. Dizia um dos manifestantes, José Mesquita, parece que Portugal é em Lisboa e o resto é paisagem. Aqui só somos iguais para pagar impostos e depois é tirar o pouco que nós temos. Eles, o Governo, não têm a noção do que é este Conselho, Miranda de Douro, e muito menos o que é o Distrito de Bragança, já que nos estão a tirar serviços públicos todos os dias. Ora, no meio dos populares que aderiram à chamada, estavam alguns dos eleitos para órgãos autárquicos do Conselho, empunhando bandeiras espanholas em sinal de repúdio por um esvaziamento do interior de serviços públicos. Ora, eu não vou perguntar a Joaquim Pereira se Portugal é Lisboa e Porto e o resto é paisagem, como costuma dizer. Se bem que hoje em dia já não é tanto assim, mas continua a estar concentrado em meio das cidades, quase todas elas perto do mar. O que eu poderei considerar é... Justifica-se, acaba por ser uma coisa natural apostar, porque nós sabemos, não estamos aqui a questionar se nós sabemos que no litoral há melhores e mais infraestruturas, a nível cultural é mais evoluído, aposta-se mais financeiramente, na maioria das grandes fábricas estão no litoral. O que eu pergunto é se isso acaba por ser uma coisa natural, por ser onde está a maioria das pessoas. E... Ora, muito bem, não é natural. Mas acaba por ser da própria natureza das situações. Se nós repararmos, Portugal e outros países do mundo, onde é que se desenvolveram as suas atividades? Foram praticamente por os que naquele tempo não havia automóveis, não havia aviões, não havia nada. O único meio de transporte mais fácil eram as águas, ou rios, ou os mares. E, portanto, o Porto foi fundado aonde? À beira do Rio Douro. Lisboa foi fundada aonde? À beira do Douro. Não é só o Rio, é na Foz do Douro, na Foz do Tejo. Mas ao eu falo no Rio. Setúbal foi na Foz do Sado. E por aí fora. Porque e essas terras depois apanharam muita população, porque os lavradores lá no meio das terras não tinham sobrevivência, e toca avançar para as cidades para arranjar um emprego. E assim se tornaram grandes povoados. O Porto começou ali uma rodinha ali ao pé de Ribeira, onde os barcos atracavam, e depois é que se começou aos poucos a expandir, expandir, expandir. Lisboa, a mesma coisa, e por aí fora. Portanto, é muito natural que ao longo dos anos, mantendo-se essa ordem, e ainda hoje acontece, que se nós perguntarmos aos habitantes dessas terras, do Porto, Lisboa e por aí fora, de onde é que são, quais são as origens deles, foram os avós, os bisavós ou os pais que, para fugir à interioridade, toca ir para a cidade para se desenrascarem. Claro, automaticamente criou-se, por natureza própria, das dificuldades, a tal interioridade. Foi um fenómeno natural que aconteceu. Mas é triste que, passados estes tempos todos, já em pleno século XXI, os senhores governantes e afim ainda não meteram na cabeça que já não tem razão de ser. Porque há muitas terras no interior que já estão, não digo superpovoadas, mas já têm as cidades, Bragança, Viseu e por aí fora, que já têm muitos milhares de habitantes. Ora, tirarem os bens de acesso a serviços públicos necessários, saúde, justiça, escolas, é fechar, fechar, fechar. Não é de estranhar que, nesta época que vivemos, estamos no sistema. Queimar está. E fechar. Mas é o palavra, sistema. A questão compreensível. Não há dinheiro, dizem eles que estão no governo, nós não estamos lá, não sabemos. Mas isso. Não há dinheiro e há dois sítios para escolher, para fechar um tribunal, para fechar um local de saneamento, uma etar, ou como você quiser. Há dois sítios. Há em Matosinhos ou em Vila Nova de Gaia, ali, ou então há em Miranda de Douro ou em Macedo Cavaleiros. Onde é que eles vão encerrar? Não é? Daí ser isso, compreensível. Agora, se está certo, não, se é justo para as pessoas que moram lá. Porque é, se essas situações existiam, qual é a necessidade de fechar? É a falta de dinheiro? Eles que não gastem o dinheiro mal gasto para eles, para eles, para eles. E nos cavalos para apanhar o periquito. E nas situações que são necessárias, ultra necessárias. Se alguém se convenceu, por exemplo, uma pessoa que vive lá numa terriola qualquer, tem de se deslocar quilómetros e quilómetros. Sim, eu acho mais grave quando se fecham hospitais ou centros de saúde. Por muitos e vales. Pois, eu estou a falar mais propriamente disto até nessas situações. Os cuidados primários. Os cuidados primários. Pessoas que, regra geral, as que moram nessas terriolas, são pessoas que já são de idade. E quando os administradores alegam e apresentam números que aquilo só dá prejuízo e ou aquilo continua aberto e vai quase toda a gente despedido, ou então fecha-se. O que é que se faz contra esses argumentos? quando são verdade, não é? Eu não estou a dizer que sou a favor, eu estou a puxar para um lado superior, lá em cima, dos administradores ou governantes. Eu só sei que estamos no, só sei que estamos no país que estamos e não há solução. O que eu pergunto ao Joaquim, também, para fechar este tema central, será que hoje em dia nós e a maioria dos litoralenses estávamos capazes de abandonar a nossa vida cá para ir para o interior? Para a beira do campo ou para uma cidade muito mais pacata? Eu, por mão dos meus pecados, nasci numa cidade. E vivi sempre em cidades. Vivi no Porto e vivi em Lisboa. Quer dizer, quando estava em Lisboa, não vivia em Lisboa, mas vivia na Amadora, que era um arrabalde de Lisboa. Começou por ser uma singela freguesia, depois passou a vila e acabou por chegar à cidade. Chegou a ser o terceiro ponto populacional de Portugal. O terceiro maior aglomerado populacional. Primeiro Lisboa, claro, a seguir o Porto. E a seguir a Amadora. E a seguir a Amadora, ultrapassando os Coimbras, Bragas, Vieiras de Castelo e essas terriolas todas, passou aos 100 e tal mil, quando as outras se limitavam aos 40 mil, 50 mil. Portanto, como ia dizendo, vivi sempre nas cidades. Só uma comparação. Isso, ouvir esses números agora é quase uma anedota. Isso, esses números dá décadas. Nós estamos em Vila Nova de Gaia e uma das freguesias de Vila Nova de Gaia tem esse número que acabou de falar, de 30 e tal mil, 40 mil habitantes. Uma freguesia de um concelho. Exato. Porquê é que começaram a aparecer tantas cidades? Passou todas as cidades. Porque passou a ser aos 30, 40 mil e já dá razão. Mas, concluindo a minha cidadania, pela minha maneira de ser, claro que, lá está, profissionalmente tinha de viver numa cidade, porque no interior não havia a minha profissão. Ora, a sua e muitas. É isso que eu estou a questionar. Há muita coisa que se faz cá. Porque que não chega. Existe. Se bem que hoje em dia as diferenças vão tentando ser, claro, reduzidas. Já vai havendo uma empresa ou outra que, sim, se vão estabelecendo. E fazem propósito para se estabelecer no interior. Em locais mais espaciosos. E também mais baratos para e ele. E mais então. Baratos. Mas ainda há muita coisa que cá não se faz lá. Ou seja, perto muito. Do rio, do mar, não se faz no interior, no meio da terra. Ora, mas eu muitas vezes pensei. Pela minha maneira de ser, nunca gostei dos grandes aglomerados. Tenho fobia aos grandes aglomerados. E viver numa cidade não me satisfaz minimamente. E pensei, muitas vezes, quando vejo assim agricultura e tal, eu sentia, que agora já não sinto, que não tenho forças, mas sentia a necessidade de ir para o campo. E estar ali a plantar umas batatas, umas couves ou qualquer coisa, fora do stress que se vive nas grandes cidades. E o que eu não sei é se... E já está tornado, desculpa interromper isto. Não, está bem. A crise também ajuda, mas muitas vezes não é só a crise. Muitas pessoas que imigraram, ou são filhos de imigrantes portugueses, que vieram lá das berças, outros berços, estão a retornar a, mesmo aqui nos arredores, olha aqui em Gaia, por exemplo, terrenozinhos que começam a ficar abandonados e há pessoas que se aproveitam daquilo e vão eles tratar das terras, que já não é pelo dinheiro, é por sentir a necessidade da terra, viver com a terra, agarrados à terra. Não é com a coisa que me vai dar lucro, que vou ganhar muito dinheiro com as batatas e com isso. Não, eles sentem a necessidade de viver aquela vida e de comer o que é natural. O que é natural é bom. E nós sabemos que estamos numa altura de um fluxo migratório considerável. Há muita gente que está aí lá para fora, sobretudo em Inglaterra, está sendo um destino muito procurado. Mas os que vão lá para fora, cá dentro, também há muita gente a refugiar-se no interior. Lá está. Por vários motivos, porque a vida, como estava a dizer, a vida cá nas cidades já é demais para a cabeça deles, já começaram a ficar fartos. E há outros, talvez os mais jovens, que procuram negócio, procuram iniciativa, criar empresas, criar negócios, onde cá já existem abundância e noutros locais se andarmos 200 ou 300 quilómetros, ou não é preciso tanto, para o interior, não existem. E então estabelecem-se lá como forma alternativa e Porque sustento. hoje em dia, lá com as eletrónicas e essa coisa toda, principalmente, e até noutros ramos, mas principalmente na eletrónica, hoje em dia Como é que é possível? em Antigamente qualquer. nós estávamos em Guarda, queríamos deixar um recado para o Porto, mandávamos por um mensageiro, quando não havia telefones, mandávamos um mensageiro, chegavam lá no dia a seguir. Hoje é no momento em que se liga ao computador ou o telefone ou qualquer coisa e está-se a ter uma reunião a falar por vídeo, uma pessoa na Guarda, ou estou em Braga e eu tenho farto. Ora, Isso quando facilita. se chega à situação de tu estares em tua casa, ao serviço de uma empresa qualquer, que é em Lisboa, ou no Porto, ali ou lá, e tu sem sair de tua casa, Estamos no nosso tu negócio. estás a fazer o serviço que fazias se fosses para o emprego. Ora, Isso facilita. hoje os meios já estão muito simplificados e, portanto, é muito natural que muitas pessoas ainda sintam o gosto de ir para fora, cá dentro. É certo que há muitas que gostam das cidades, disto e daquilo, gostam dos rebuliços e dessa coisa toda. Mas muita gentinha já está a procurar evadir-se. O que eu Porque. questiono é que depois se não se torna um aborrecimento para muita gente ter-se habituado à vida cá e muita agitação e depois chega lá e. Ah, não, isso já é como tudo. Nós sabemos perfeitamente que há sempre uma coisa e outra. Há aquelas pessoas, Há quem se habitue e há quem não. eu gostava do trabalho que fazia, porque era um trabalho praticamente isolado. Quando tivesse muitos colegas aqui e ali e acolá, mas estava ali concentrado, estava porreirinho. Agora, por exemplo, estar numa loja ou nisto, aquilo. É para fundo, quando uma pessoa vai à cidade mesmo, sai de casa e vai à rua, aí já me mata. Ou no atendimento da loja do cidadão, isso é que era um trabalho para si. Ah, oh, esse era maravilhoso. Bom, fechar aqui o nosso tema central. A outra notícia da semana que se me destacou aos meus olhos e ouvidos foram as declarações de um certo senhor francês, Jean-Marie Le Pen, presidente honorário da Frente Nacional, porque agora a filha, Marine Le Pen, é que está a tomar conta daquilo. Para seguir os caminhos. Estava a tentar desviar o percurso deixado pelo pai. Mas quando surgem frases como esta, que foi questionado sobre a França está a sofrer um processo de imigração em massa, muitos imigrantes com um I, e então o líder da Frente Nacional respondeu: o senhor Ébola pode ajudar a resolver isso em 3 meses. Ébola, que é um vírus dos vírus mais graves, vírus mais fatais em todo o mundo, no que diz respeito a doenças. Portanto, o que ele disse é que arranja-se o vírus da Ébola e matam-se aos milhares, e então a imigração deixa de ser tão em massa. Mas ele esquece-se de um pormenor muito grande. É que não é só os imigrantes que vão, só se eles forem injetados com o vírus. Porque senão a convivência mata os outros na mesma. Está bem, mas isso é para quem tem cabeça. E para quem não tem cabeça, como esse senhor. Esse que. E porque é que eu estou a falar nisso? Porque a extrema-direita, que ainda há poucos dias, não trouxe aqui, mas eu li há poucos dias que está. Gostei do título, acho que foi na Renascença. Que está a ganhar saltos altos e a passar a ter minissaias. Ou seja, são agora responsáveis mais mulheres, até a Marine Le Pen é um exemplo, que tenta. Não é abstrair-se, mas como eu disse há bocado, desviar, distanciar-se. Deixa. Tenta distanciarem-se dos símbolos nazis, das frases habituais de Mussolini, Stalin, ou assim Mas ditador as da AGRAM. ideias estão lá. Pois, as ideias estão lá de uma forma mais formal. Mais disfarçada. Não é disfarçada, é uma forma mais formal e tentam cativar desta forma mais seguidores. E era isso que eu ia falar. A extrema-direita está num crescimento que. Cá não, mas em alguns países da nossa União Europeia pode ser um bocado preocupante, dependendo de, por exemplo, nós, hoje é dia de eleições europeias, já vamos lá daqui a pouco, hoje, no dia em que isto está a ser, aliás, no horário em que o programa está a ser emitido, as urnas já estão a fechar cá. E então, esta extrema-direita, o crescimento pode ser um bocado preocupante e um bocado avassalador em certos sentidos. E há pessoas de certas raças que já estão a começar a ter um certo cagufo, como se diz. Ora, bom, o insólito da semana surgiu no desporto. Eu podia incluir isto no desporto, mas isto não me merece, nem, pronto, não interessa. Na terça-feira, o Yaya Touré, um jogador do Manchester City, clube inglês, o Yaya Touré, que é da Costa do Marfim, Não sabemos se vão ser campeões. já foram, Ou já foram. confirmou o que o agente tinha dito. E o seu agente empresário disse que no dia de aniversário do Yaya Touré, que foi há 2 semanas mais ou menos, acho que foi no dia 13 de maio, na Cova da Iria, disse que nenhum dos jogadores ou diretores do Manchester City apertou a mão do Touré no dia do seu aniversário. É realmente mau. E lembrou até este agente, com o nome singelo Dmitri Seluk, que a direção do Anzhi Makakala, um clube russo, tinha oferecido ao brasileiro Roberto Carlos um carro novo, um Bugatti, quando o brasileiro fez anos. Não estou à espera que o City ofereça um Bugatti ao Yaya Touré como presente. Só pedimos um cumprimento ou dar-vos parabéns. É o mínimo que devem fazer quando é o aniversário de alguém e o plantão está junto. Foi uma falta de respeito. Ora, por causa disto, o Yaya Touré, o agente já deixou a possibilidade do jogador sair do Manchester City por não ter dado os parabéns. E no dia a seguir, ou seja, neste tal dia 20 de maio, terça-feira, o Yaya Touré disse: tudo o que o meu agente disse é verdade. Ele fala por mim. E deixou mais explicações para depois do Mundial de 2014, que vai decorrer no Brasil. Como disse um jornalista da CNN no dia a seguir, ou no mesmo dia, o Yaya Touré tem 31 anos, não tem 13, nem 3. Eu trouxe isto para aqui, porque isto acaba por ser um exemplo daquilo que eu acho de muita gente ligada ao futebol. É os meninos. O clube esqueceu-se de dar os parabéns. Agora foi uma falta de respeito. Já estou a ameaçar que vou embora. O que é isto? Olha, sem comentários. Bom. Isto não é para ter comentários. Porque nem merece tal. Agora vamos à parte da lição de história. Mais um dos tópicos aqui. Antes de uma estreia neste programa. Uma estreia do É Tópico. mais as curiosidades, Uma curiosidade histórica sobre o Porto. porque como todas as terras. Ah, só agora uma parte. Carmen Dolores fez 80 anos e foi homenageada por 70 anos. Parece que é Carmen Dolores, que era declamadora, depois acabou por ser atriz, que foi e continuou a ser. E como fez os parabéns, e ela gostava, em termos de brincadeira, mas lançou, acha, que um dia lhe dessem o nome dela numa rua. Era uma prenda que ela tinha. Era bem, isto é a propósito que lembra-me por causa das ruas. Falámos aqui há bocado do Porto, que nasceu naquele bocadinho ali na Ribeira e depois foi espalhando por ali acima. E claro, naqueles tempos davam um nome qualquer à rua. Por exemplo, o que hoje chamamos os poveiros, porque lá está, porque ali havia muitos poveiros, mas no antigamente, em termos de trás, que aquilo era um larguinho ali coisa, chamava-se Largo Santo André e passou a ser poveiro. Talvez ficar ali ao cimo da rua Passos Manuel. Exatamente. Na encruzilhada da Rua da Alegria, Santo Ildefonso. E antes de São Lázaro. Portanto, Santo Ildefonso. Este nome veio de um santinho qualquer que veio lá das estranjas. Era Santilapão. San apóstrofe e Lapão. Claro que o português transformou em Santo Ildefonso. Agora, este é que é mais curioso, que nós hoje chamamos Campo 24 de Agosto, que é em homenagem à batalha entre os liberais e os miguelistas. Aquilo também era um campo de cebolas ou de coisas e tais, e passavam ali muitos bois, e havia ali umas lavagens e tal. Então chamava-se pura e simplesmente Mijabelhas. Eram os nomes curiosos que havia por exemplo, a Rua Alexandre de Colón, que vai da Batalha para as Fontainhas, ou seja, os Salgados para as Fontainhas, Alexandre de Colón era a Rua Nova da Batalha, porque quando fizeram o Largo da Batalha, eles fizeram ali aquela rua, que não era uma rua, era um beco, e então chamava-se Rua Nova da Batalha. Tenho dito por hoje. Sublinho o Mijabelhas. O Mija Velha da Igreja. Ah, porque antigamente, não é só aqui no Porto, mas por aí fora, há nomes de terras e nomes de ruas que uma pessoa é mesmo à português. Eram nomes do povo. Estreámos aqui mais um tópico base para o Conversas Aleatórias que se chama Registo. O que é um registro? É uma coisa, há um enxerto literário de jornal, de site, de um enxerto áudio que pode ou não estar relacionado, quer dizer, se estivesse relacionado, era a notícia da semana. Mas era alguma opinião ou algum registro que nós reparamos e então achamos pertinente trazer para aqui, e eu achei pertinente trazer dois. O primeiro chama-se, ele logo com o título, começa por Reticências e depois diz A ver passar as rodas de autocarros. O título é este: A ver passar as rodas de autocarros, com reticências no início e no fim. O jornalismo que segue rodas de autocarro é um jornalismo desistente, anestesiado. É um acidente a acontecer em câmara lenta. O aparecimento dos canais noticiosos na televisão teve, à semelhança do que anteriormente tinha acontecido com as estações informativas da rádio, efeitos consideráveis no jornalismo. Alguns deles são permanentes. O ciclo noticioso acelerou, a ideia de exclusividade perdeu força e uma certa banalização do evento noticioso tornou-se corrente. O recurso ao direto deixou de ser uma exceção para se tornar um artifício contínuo. Todos nós já teremos visto diretos televisivos a partir de zonas comerciais em dia de abertura da época de saldos, com os transeuntes a escapulir-se a um jornalista que tenta desesperado encontrar alguém que justifique aquela perda de tempo. Perda de tempo. Mais recentemente fomos inundados por horas de diretos em que seguia o percurso de um autocarro. E lá fomos, em direto, para um local, acompanhando às vezes um farolinho, às vezes um rodado duplo, embalados pela som de banalidades repetidas à exaustão. Há, naturalmente, explicações técnicas que ajudam a perceber o fenómeno. Os jornalistas levam hoje, numa pequena mochila, o que há poucos anos só se imaginava num grande, caro e pouco móvel carro de exteriores. Mas importa ver para além do que os meios nos permitem, porque isso é só parte da história. A outra parte, a mais relevante, está no que resulta de uma postura muito pouco autocrítica da profissão. Se pensarmos a coisa do ponto de vista do telespectador, julgando o que se faz com base no que nos é dado, dir-se-ia, sem qualquer dificuldade, que nenhum dos canais informativos parece pensar o seu fluxo com critério. O que nos dão, seja por que motivo seja, dos julgamentos à política, passando, claro, pelo futebol, o que nos dão é uma sucessão de diretos todos os dias, marcados por um improviso, pela dúvida, pela falta de clareza. É, no fundo, como se os responsáveis por esse carrossel infernal nos estivessem a dizer: já não fazemos jornalismo. Somos só as pessoas que levam até si o que está a acontecer. Somos só extensões destes microfones e destas câmaras. Agora entretenha-se. O jornalismo que segue rodas de autocarro é um jornalismo desistente, anestesiado. É um acidente a acontecer em câmara lenta. Texto de Luís António Santos, publicado num jornal escrito da Rádio Renascença, o Página 1. Eu trouxe isto porque, além de concordar plenamente, até se aplica numa coisa bem recente. Nós, esta hora, ainda não sabemos quanto é que ficou a final da Liga dos Campeões. Quando o programa foi para o ar, já sabe quem é o novo campeão europeu de futebol. E eu fico a pensar nas conferências de imprensa em direto que se transmitem, em que se faz uma pergunta, o treinador responde, e passado 5 minutos, outro jornalista faz exatamente a mesma pergunta: como é que está o Pepe, como é que está o Ronaldo? Os diretos que se fazem na rua a perguntar às pessoas o que é que acha do início da época de saldos, acaba por ser um bocado deprimente às vezes, Joaquim Pereira. Um bocado é favor. Eu Achar é tudo mais fácil, como ele diz aqui. Leva-se tudo digo, numa mochila. já onde estão os jornalistas de outrora? Que um texto que ele escrevia, uma notícia que ele fazia, era uma notícia a sério. Hoje, andar ali de microfone na mão, olha isto E a aqui, dar voz às pessoas. É um bocado. mas sem critério, sem cabeça, sem cérebro, Falta de clareza, como dizia. E a pergunta não tem nada a ver. Eu sei comentar. Eu sei só o que não sei. O outro registro, e já estamos a entrar no último tema de hoje, surgiu. Eu esqueci-me de dizer em que dia é que foi o texto que referimos ao bocado. Mas este aqui é do dia 23 de maio, ou seja, sexta-feira, em que nos alerta para o facto de, quando estamos a votar nas eleições europeias, também estamos a votar em algo que nos faz a diferença. E dá aqui exemplos como o emprego jovem, que as iniciativas vêm... E estamos a falar do chefe de secretariado da Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, o grande nome, o José Luís Pacheco, deu uma entrevista à Rádio Renascença, em que diz, por exemplo, que o Parlamento Europeu teve um papel essencial para evitar cortes dramáticos no orçamento, para garantir o cumprimento dos compromissos. Da política de coesão europeia dependem muitos projetos de infraestruturas, construção de escolas, infraestruturas de transporte ou de energia. É que nós não nos esqueçamos que muita coisa, a maior parte, é financiada por um fundo europeu. Claro. Os dinheiros vêm da Europa. E, aliás, por causa disso é que muita gente andou a gastar o que não tinha, o que tinha que não tinha, e depois estamos no que estamos. Como se diz, o tempo das vacas gordas. Quando veio o tempo das vacas gordas, era uma maravilha. Era de mamãe, agora não. Mas quando chegou, quando as vacas secaram o leite, apareceram as vaquinhas todas esqueléticas, todas as coisas. Agora... Pode dizer, lá se foi a mama. Foi. O Parlamento Europeu avançou com a iniciativa para o emprego dos jovens, com 6 mil milhões de euros, para tentar e dar... E para onde é que foi esse dinheiro? O projeto está a ser desenvolvido para dar mais emprego. Nós cá não temos ideia, mas há muitas iniciativas, a oferta de emprego jovens pela Europa. Por isso é que muitos portugueses também saem. Pois. Por acaso é uma coisa que eu estou a admirar, é isso. Claro que se eu fosse... Aliás, eu na altura não fui porque não me deixaram. Porque espírito de aventura nunca tive. Andar a salto, fugir da polícia, isto, aquilo, nunca tive jeito, nem coragem para isso. Mas eu, nos meus 20 anos, ai meu amigo, eu tinha ido também, não era para fugir à tropa nem nada. Ia por espírito próprio, porque a mentalidade deste país, já nesse tempo, não mexia as medidas. E então eu não me dava bem com isto. Portanto, ia procurar uma vida melhor. Melhor, isto é, com uma política diferente. Não me deixaram. Eu tinha uma profissão que era super vigiada. Por conseguinte, ataram-me os pés e as mãos e não me deixaram ir. Mas eu não estava... Eu não era português hoje. Digo com coisa que eu... Você é um cidadão do mundo. Eu não sou português. Tive o azar de nascer aqui, porque eu, em qualquer parte do mundo, adaptava-me bem. Nas sardinhas assadas, ai... Como eu. Mas o português já é... O português é saudosista. Não, o português já facilmente se adapta a qualquer meio. Eles vão por necessidade, mas dizem... Ai, eu ir para ali, eu ir para acolá. É para uma pessoa para onde vai. Eu era do Porto e aos 20 anos emigrei para Lisboa. E ao fim de pouco tempo estava na minha terra. Aquela que era a minha terra, porque era onde eu estava a viver e a safar. Bom, como eu disse há bocado, quando este programa está a ser publicado, já estão a fechar as urnas, não vamos aqui apelar ao voto nem nada disso, mas vamos aqui ouvir aquilo que eu considerei dois dos melhores excertos que se escutaram ao longo desta campanha para as eleições europeias, 25 de maio, hoje. E uma delas surgiu numa entrevista à Antena 1 de Carmelina Pereira, número 1, a cabeça de lista do POUS. Eu gosto do nome, vamos dizer POUS. POUS. Partido Operário da Unidade Socialista. Cabeça de lista ao Parlamento Europeu deste partido à esquerda, em que a Carmelinda Pereira falou à Maria Flor Pedroso e já na parte final da entrevista, as últimas frases que ela deixou foi isto. O orçamento de Estado vai ser subordinado a isso. A Troika não se vai embora. Ora, nesta base, não é de admirar que o PUS não tenha muitos votos. O PUS é um partido que se dirige aos militantes e Não ficamos nada. O PUS é o partido de última análise dos que não foram votar. Porque não acreditam nestas eleições. Porque estas eleições são uma fraude. Escutaram? O POS é o partido dos que não vão votar porque estas eleições são uma fraude. Por isso é que eu disse no programa que íamos participar numa fraude. Se a mulher acha que estas eleições são uma fraude e candidata-se... E se candidata, porquê é que se candidata? É o que eu questiono. Porquê é que se candidata? E além disso, anteontem, numa entrevista também à Antena 1, já num debate em conjunto, com vários candidatos, perguntaram se ela, se por acaso o Pous conseguisse um mandato, o que é que ela faria? E ela disse que não, ia para Bruxelas. Então para que é que anda a gastar dinheiro a fazer correrias pelas ruas, a chatear as pessoas? Porquê é que não fica em casa a cozer meias? Esta entrevista já foi há mais de 2 semanas, dia 7 de maio, mas eu não trouxe na altura para guardar para o dia 2. Isto, políticos. Políticos. Mas achei curioso, foi a primeira vez. Claro que eu não ouvi todas as entrevistas, todas as campanhas desde que nasci, mas foi a primeira vez que eu ouvia dizer: o Pous está a participar, um partido está a participar nestas eleições. Primeiro, é o partido dos que não votam, ou seja, os que não votam são deste partido, porque estas eleições são uma fraude. E ela é candidata a essa mesma. E se for e se ganhar um mandato, ela não vai. Não vai, não. O Zigueira conta tanto no bolo. E, portanto, já estamos no final. Posso já despedir, Joaquim Pereira, se não tiver mais nada a dizer. Então, não. Vou agora para casa. Sentar-me lá no sofá. A ver o resultado. A pensar muito bem o que vou fazer. Como estamos ainda a gravar na véspera. Hoje é dia de reflexão, é verdade. Não se pode falar nisto. E vou para casa pensar o que é que eu hei de fazer. Como é que eu hei de... Portanto, muito boa tarde a todos, mas principalmente, como dizia o anúncio, exerçam o seu direito de voto. E nós, por falar em anúncio, vamos fechar este programa com aquilo que eu considerei, achei bonito, achei engraçado, o excerto que eu considerei mais interessante de toda esta campanha para as eleições europeias de 2014. Voltamos daqui a 7 dias, porque uma semana tem 7 dias, não tem 8. E na altura já vai ser no dia 1 de junho. É a última emissão de maio esta. Ai, que tristeza. Ai, que massacrado. Isto é um anúncio de rádio. Isto é um anúncio de rádio. Um anúncio de rádio tenta dizer-lhe o que fazer. O que fazer. Mas este anúncio de rádio... Anúncio de rádio. Quer que você nos diga o que fazer. Exerça esse poder. E escolha quem decide. Vote nas eleições europeias. Dia 25 de maio. 25 de maio. O Parlamento Europeu.